Retorno 9135, transpondo 5026, gol 9601. Protegimento correto, portão 07, chama pronto para o inspecionamento, gol 9601. Vai chamar pelo próximo. Poxa, né, 6143, na escuta? Na escuta, mantendo o táxi via alfa antes daquilo. Sente, continue táxi via alfa e mantenha a posição antes da táxi via Juliette, aguardando para ingresso. Prossegue via alfa, mantenha antes da Juliette, aguarda ingresso. Ah, tenha uma boa noite. Uma boa noite, senhora. Obrigado, Lima. Linha 7, boa noite. Informação agora em curso, X-Way. Brasília 360. Prepare a gole. Corrigindo. Prepare a saída Arbor. Transição Elefa, aguardando cópia. Arbor Satã, após a linha e mantém na pista 10. Após o Tan, ali mantenha 1-0, gol 9-7. 1-1-7-4 agora. Webjet 6720, táxi autorizado via Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0 e no ponto de espera torre em 1-8, decimal 6-12. O ajuste 1-0-3, bom gol. Indy Alpha, ponto de espera 18-6-3, web 6720, obrigado, uma boa noite, parabéns pelo dia. O Oceaner 6143, observando o Boeing da Webjet iniciando o táxi, após o ingresso de Juliette, posição 01. 6143, informa que agora sim, está observando o Webjet, após o Webjet, ingresso Juliette, portão 1, 6143. Afirmativo. Seu solo foi ao 59, irá livre à direita, me chama em pista livre. Na direita, reportará a pista livre 3894. Pronto, copy. Tá pronto, 567. Autorizado Brasília, nível 360. Decola da 10, curva direita no perfil da saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Transição Elefa, Eco Lima, Eco Foxtrot Alfa. Quando intercepta, Upper Zulu 17 e segue conforme a rota. O controle em 199, decimal 35 e aciona 5031 no transponder. Autorizado Brasília, nível 360, Upper Zulu 17, decola 10, curva direita na Arbor, transição Elefa. Transponder 5031, controle 1935, gol 1567. Protegimento correto, portão 02, chama pronto para o direcionamento, gol 1567. Promorá, 57. Vamos para puxa acionamento, TAN 3897 no 05. TAN 3897 no 05, por gentileza, aguarda para iniciar o puxa. Aguarda. Paulo, boa noite, 3894, livrando suas coisas. TAN 3894, boa noite, táxi via Alfa, Juliette, posição 08, parte principal, agilizando na medida do possível. Alfa Juliette para 08, na medida do possível, agiliza. Torre de Salvador, gol 9755, fora do solo. Confirmando? É o gol 1755, fora do solo. Copiado com controle 19.35, bom voo. 1935, 1755. O gol no 273. Forma o vento, 070 graus, meia dúzia nós. Tem livre pouso, pista 10. Informa chuva leve a moderada sobre aeródromo com pista molhada. Gente. 360 pro de Leda, o gol 9755. A gente não aguarda, a gente dá aeronave de espaço na retaguarda, a gente precisa dar bastante chamada pra trás. Paula 03, voo 192. No 273, seu solo 03, livre à direita, ao livrar 121, decimal 9, chame pista livre. 219 é importante, se bom. Para o pushback e acionamento, parte 3, CP5, 45. E 54 no 5, no parte 3, autorizado, chama táxi. Vai botar, solo bom 2730. 6720, vento 120 graus 5 nós, livre, decolagem pista 10. Sete, decolagem, 7220. Marque alfa, desce para 2000, ajuste 1-0-1-3. Desce para 2000 com 1013, o isso, marque alfa. 3035, obrigado. 76720. 76720, contato radar, sobre o 360 na saída do Dael. 360 da Dael, pode ver de proa de Dael? Ah, direto Dael. Direto Dael. Para o táxi está 3297, alterna Galeão, 3 horas e meia de autonomia com 145 a bordo. Utano 3897, táxi autorizado via parte principal, táxi Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre em 198, decimal meia dúzia, o ajuste 10 no 3, bom voo. 10 no 3, via parte Índia Alfa para o ponto de espera da 10, baixa Marinho 2786. Voo no 273, após o Airbus da TAM, ingresso Juliette, posição 03. Após o Airbus da TAM, Juliette, 03, bom 27. Trip 5-4-5, solicita o táxi POB de 60, autonomia de 4 horas e alterna Salvador. Trip 5-4-5, após o parqueamento do Boeing da Gol no portão 03, livre táxi, parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre em 118, decimal meia dúzia, o ajuste 10 no 3, bom gol. Após o parqueamento do Gol, livre táxi e a parte, Índia, e ponto de espera 10, 118,6, trip 5-4-5, ajuste 10 no 3. 54115, tá pronto pro táxi. Tem que esperar uma hora na da Gol. Estacionar, senhorita? Não, negativo. Apenas observando o parqueamento do mesmo, o senhor pode prosseguir. Pátio principal, Índia Alfa. Até o ponto de espera e no ponto de espera transfere a torre. Tá bom, obrigado. Salvador, Altan 3897, ponto espera no lugar. São 3897, boa noite, autorizado a linha e decolada, pistão 10, vento 090 graus, com 3 voz. Ali decola 10, Altan 3897. Bono 567, observe o Boeing da companhia parqueando a sua esquerda no 03. Após o mês de parque, é autorizado se tiver acionamento, chama táxi. Então, após o parqueamento no 3, inicia, chamará para o táxi, o Bono 567. Já está livre para o tiver acionamento, o aeronave já parqueou, ok? Tente iniciar o Bono 567, chamar para o táxi. Felipe, mantenha a posição, mantenha a posição, ultrapassou o ponto de espera. Mantenha a posição, Felipe. Tem 3897. Copiado. Sapatango, Whisky, Mike Alpha, na escuta da torre. O Whisky, Mike Alpha, chamou a torre, está estabilizado com o trem baixado e travado no ILS da 190. Já avisou com o aeródromo? Visual. Sente, continue na aproximação e aguarde a pista livre. Sente, nosso escudo. No 3897 decolou aos 12 com controle de 19 decimal 35. 1935, parabéns pelo dia 3897. Muito grato. O Papatango Whisky Mike Alpha, sem livre pouso, pista 10, vento 080 graus, 4 nós. Silêncio com livre pouso 10 Whisky Mike Alpha. Trip 5415 após o pouso da aeronave na curta, está autorizado a alinhar e manter na 10. Após a passagem da aeronave na curta, a linha mantém 5-4. Mensagem 2-0, controle. Prossiga na escuta. Chama Recife 1251, alterna 33, decimal 25. 1251, 3325. Tá 3897, contato radar, sobre o 300 na saída da EL. Solicitação final, nível 300. Confirme o nível solicitado. 300. 3897. O nível final é o 300. Afirmativo, 300, nível final. Graças. Alô Salvador, hoje é 66259, cliente da X-Way, da Box 1, com autorização Guarulhos, nível 380. Vamos para contar. Poxa, né? 6259, eu tenho pré-aprovado o nível 360. Copia ou aguarda a coordenação? Copia 360. Ok. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0, curva direita no perfil da saída da El, leda após posição Eudes, Eco Uniforme Delta Eco Sierra, quando intercepta o Zulu 44 e segue conforme a rota. Controle em 199 decimal 35 e aciona 5025 no transfundo. Autorizado Guarulhos, nível 360, pistão da 0 com curva direita, saída da El, após leda, posição Eudes, Zulu 44. Após o segundo rota do plano de voo. Controle 119.35, aciona o transponder 5025, achamento 6259. Achamento correto no portão 01, no chama pronto, pushback acionamento, achamento 6259. Chama. Para o pushback acionamento, gol no 601. Aguarde para iniciar o push, não me escuta. Aguardando, no 601. Sente o uísque Mike Alpha, táxi via Alpha e reporta para ingresso no pátio principal. Para o táxi, cono 567, autonomia 3 horas 55, POB 126, alterna Campinas. Cono 567, táxi autorizado via Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre 1-8, decimal meia dúzia, com ajuste no 0 no 3, não vou. 03, Indy Alpha, quando lá chama 386, obrigado. Só confirmando com essa mudança aí, a Upper Zulu 44, é a antiga Upper Whisky 50, quem questiona é o Oceaner 6259. Água. Tarde, vamos apenas confirmar, ok? O Oceaner 6259. Valeu. Controle Salvador, muito boa noite, a Trip 5415. Trip 5415, contato radar, sobre 160 na saída da El. 160 da El 545. Oceaner 6259 na escuta. A Upper Zulu 44 e Upper Whisky 50 são as mesmas rotas, ok? Mesmas rotas, obrigado. Whisky Mike Alpha ingressa no pátio principal, reporta novamente na Taxway Lima para continuar o táxi até aeroestar. Oceaner 6259 na escuta? Na escuta. Apenas complementando a informação, a Upper Zulu 44 é para aeronaves que voam RNAV, ok? RNAV, ok. Mesmo perfil da antiga Upper Whisky 50 com aeronaves que voam RNAV. Obrigado pela informação. 6259. Aguardando só mais alguns segundos, Gol. Não, tudo bem, eu só gostaria de pedir curva à esquerda, que eu tenho bastante informações aqui no radar direito. Já irei coordenar de imediato com o controle. Ah, perfeito. Apenas aguardando a passagem da, de uma aeronave retaguarda, vai prosseguir para o passo da aeroestar, próximo à pista auxiliar, por gentileza, me escuta. Certo. 301, agora sim autorizado para o TPEX, estacionamento 07, chama táxi. É, já chama para o táxi, não estou, não bem zero. É, não, eu gostaria de deixar a curva à esquerda. Estamos cientes, só foi coordenado com controle com curva à esquerda para evitar a formação. Muito obrigado. Final de decolagem. Mike Alfa, autorizado táxi via Lima Mike, e reporta novamente na Quebec para o cruzamento. Lima Mike vai reportar na Quebec para o cruzamento. No 567, decolou aos 20 com controle agora 19 decimal 35, bom voo. 1935, voo 567. Runa 567, contato radar, sobre o 360 na saída Arbor. Afirmativo Arbor e solicito curva esquerda, ok? Afirmativo, curva esquerda, Runa 567. 567. Patango Whisky, Mike Alfa, autorizado cruzamento pista 735 até o pátio da Aerostar e ao estacionar frequência livre. Cruza 4000, solicita por enquanto manter a proa 320 por 25 milhas aproximadamente. Autorizado, Gol 1 567. 567. Para o táxi, voo no 601, 132, 3 horas e 40, alternativa 1. Voo no 601, apenas confirmando 138 a bordo? 132. 132. Táxi autorizado via pátio principal, táxi Índia Alfa até o ponto de espera da 10 e no ponto de espera da torre em 18, decimal 612, o ajuste no 0 no 4, bom voo. 04, da parte principal, vem de Alfa, 26, boa no 601. Eu estou 567, após desvio, solicita voar proa Elefa. Autorizado, gol na 567. 567, proa Elefa, mais 30 segundos. Entendi. Trip 54 no 5, poderia dar presente voar direto ali, Alves? Voador, Trip 54 no 5, boa noite. Trip 54 no 5, está autorizado direto ali, Alves. Obrigado, Tchê. Tráfico Salvador, a bola 273, informação em Anque, da autorização de tráfico, confirma. Bono 273, informação em Anque, confere, confins 360. Prepara a Dael Leda Bridge, aguardando cópia. Dael Leda Bridge, aguardando cópia no 273. Bono 601, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 120 graus, 05 nós. Autorizar a linha de decolar 10, Bono 601. Agora eu vou no Proa 247 por aproximadamente 10 milhas, 15 milhas, para depois reaprovar a posição elétrica, ok? Sim, chegou no 567. No 567, chama Recife em 1288, alterna 2545. Ciente, Recife 1288, 2545. Boa noite, obrigado. 567. Boa noite.